Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez. Programa Quartas e Tensões, o encontro real com seus amigos imaginários. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC e do Serviço de Convivência do Ilê Mulher. E traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu me chamo Marlon Farias, conhecido como Trovador Galdério. Agora eu vou passar a bola para os queridos colegas a seguir na minha direita. Eu me chamo Cássio, sou do Cabo CD3. Boa tarde, eu sou a Cris, do consultório na rua. Ah, boa tarde, Marcelino Nobre, da Associação da Construção e Geração Pou. Eu sou o Adair, paciente do CAPS 3. Everson, paciente do Trivla. Meu nome é Tuane, sou residente, também estou no CAPS AD. 3. Boa tarde, meu nome é Dom Martins, sou pajador do Rio Grande. Faço poesias na hora e poema. Sou Sirac do Capistrans. Boa tarde, sou o Fábio. Boa tarde, sou o Ado do Capistrans. Boa tarde, sou o Celso. Boa tarde, sou Denise Neto. Boa tarde, eu sou o Romário, do Abrigo Marlene. Boa tarde, comunidade do Ilê Mulher, né? Eu me chamo Pamela e sou residente. Boa tarde, meu nome é Diego Muniz Martins, eu faço parte do Ilê Mulher. Boa tarde, meu nome é Norma e faço parte do Ilê Mulher. Aqui o Anderson, faço parte da São Poio, CAPS 2. Boa tarde, me chamo Klaus. E também participo aqui das atividades do Grupo Ilê Mulher. Agora, o nosso papo de hoje, nós vamos tratar sobre Natal e nós vamos começar o nosso programa com Wilson Paim, Natal Gaúcho. Brilhou uma estrela no céu de Belém, as mãos se procuram, os olhos também. Chegou alegria para os corações, Natal se anuncia com suas canções. No céu do meu sul há uma nova luz, no olhar verde azul do menino Jesus. Chegou o Natal, vamos dar as mãos. A paz afinal nos lares cristãos, que vibrem as vozes da humanidade, canções de amor, ternura e bondade. Há uma nova luz de festas, é tempo de amor. Sejamos felizes na paz do Senhor. E tu que estás só, sem ter um amigo, me dá tua mão, vem cantar comigo no céu do meu sul, há uma nova luz, no olhar verde azul. Sem ter um amigo, me dá tua mão, vem cantar comigo. O Natal, dia 25 de dezembro, se comemora o nascimento de Jesus Cristo, a figura mais importante do cristianismo. Por esse motivo, para os cristãos, trata-se de uma das principais datas comemorativas, ao lado da Páscoa, em que celebra a ressurreição de Jesus. O dia de Natal é feriado religioso em muitos locais do mundo. O chamado ciclo do Natal é celebrado durante 12 dias, que compreendem o dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Esse período está relacionado com o tempo que os três reis magos, Baltazar, Gaspar e Melquior, levaram para chegar a Belém, cidade onde nasceu Jesus. Como é o Natal para as pessoas que estão em situação de rua? Agora é a conversa para o coletivo. O que vocês acham? Só levanta a mão. Bom, né? Boa tarde. O que eu entendo, né, para a situação de rua é que o Natal deveria ser comemorado como qualquer outra data, né? Com mais solidariedade pelas pessoas. Porque só vamos combater essa situação das pessoas viverem na rua com um emprego, um serviço, com dignidade, com o aconchego da sua família. Isso sim seria o ideal para que nós pudéssemos comemorar essa data. Boa tarde. Eu acho que pessoas da rua, no meu modo de pensar, não existem. Eles vão para a rua por algum motivo. Motivo do qual seja por álcool, uso de droga, por alguma decepção amorosa. Então, para uma pessoa ser da rua, a princípio, ele tem que nascer na rua e permanecer na rua. Pessoas que vão para a rua. Sobre o Natal, é que essas pessoas eles têm que ser mais compreendidas. Graças a Deus, nunca fui da rua, segundo uma situação mal. Mas o Natal deve ser uma coisa alegre, uma coisa de colocar alguma coisa nascente no coração de cada um. Porque tem duas coisas junto com cada ser humano. É a mente e o coração. Para aprender, reaprender, ou começar ou recomeçar alguma coisa. Sobre o Natal é isso aí. E que as pessoas se abracem, tenham mais confiabilidade um no outro. Que a confiança foi embora, hoje não existe mais. Então tem que existir isso sobre o ser humano. E assim eu acho que fazer alguma coisa com a mão para outra, não saber o que fazer, nunca cobrar, é a esperança de ser tudo bem, sobre o Natal. Eu sou Júlio César. Para mim, né, que já morei na rua há uns 10 anos aí, corridos aí, mas né, nunca baixando a cabeça, né, sempre lutando, como sou atleta, né, corro atrás de tudo, não há obstáculo que eu não passe por ele com a ajuda de Deus, né, com certeza ele é o meu escudo. Eu acredito, para mim também o Natal ele é chamado para a pessoa fazer isso mesmo, prestar caridade, né, fazer amizade, é um tempo de alegria, embora o nosso mundo aí esteja virado em abalos, né, de segurança aí, de saúde aí, mas eu penso assim, eu mesmo em situação de rua, eu tinha assim sempre o pensamento que lá na frente Deus tem algo melhor para mim toda hora, todo momento. E sobre o que o irmão estava falando de pessoas que só doam no Natal, é que, assim, pessoas que, infelizmente, o espírito delas é fraco. Entendeu? Ela não, o Deus dela no coração é fraco. Ela, de repente, ela não conhece uma palavra do livro sagrado. Né? Porque sabendo que nós todos somos seres humanos, como tu disse, tem alguns que viram o rosto para a gente, tem muitos que taxam o morador de rua como saco de lixo, mas não sabe a situação, não sabe por que ele está ali. Alguns dizem, o cara é vagabundo, mas só um pouquinho. Sabe a situação, tem como julgar. O único juiz que a gente conhece, pelo menos que eu sei, que é o mais justo do mundo, é Deus. Então, né, mas espero que o nosso Natal seja bom, que todos nós possamos alcançar os nossos objetivos. E pensando assim, a vida é sofrida, né, mas chorar por quê? Às vezes só na morte que a gente geralmente chora. Obrigado. Para mim, o significado do Natal deveria ser todos os dias com solidariedade, ter mais amor, compreensão, que não existe compreensão. As pessoas de rua, às vezes, são pessoas trabalhadoras, mas são taxadas como vagabundos. E, para mim, o amor de Deus não escolhe cor, não escolhe etnia, não escolhe nada. Para mim, o Natal teria que ser presente todos os dias nos nossos corações e nas nossas mentes. Pois é, né? Acho que é uma discussão assim, né? Principalmente quando começa a chegar o fim do ano, né? Que envolve o Natal, a virada do ano, a gente, como um todo, fica mais reflexivo, assim, né? De pensar como é que foi esse ano, mais esse ano tão difícil, né? Em frente às eleições e tudo mais. Difícil falar. Mas se a gente for ver, assim, né? Pro pessoal que tá em situação de rua, né? Em muitos momentos a gente vê campanhas, assim, do cunho muito assistencialistas, né? Principalmente na rede Facebook, Instagram, assim, né? Das pessoas doando e tirando fotos. Isso no interior é o que mais acontece, né? Na minha cidade, então. E daí fica uma exposição muito grande, assim, né? Principalmente da galera que não tem condições, assim, quanto fazer o bom agrado, né? O tal do cidadão do bem, né? Que só se lembra da população em situação de rua quando é Natal, né? Sendo que o pessoal passa dificuldade todos os dias, né? Não é só uma virada de um cunho religioso, que também não é todo mundo que acredita, né? Nesse tal Deus que é inventado pela sociedade, né? Pela religião católica e tudo mais. Mas de deixar assim, né? Acho que também quando a gente se dispõe a discutir esse assunto numa rádio, né? Um assunto que é tão importante, né? E que todos os anos se vivencia, né? Então também valorizar esse espaço, assim, de discussão. Aí o... Aproveitando esse gancho, né? Eu acho que no Natal os moradores de rua, eu que não vivi na rua, vivi pouco, né? Meu irmão mais que ficou na rua, os pessoal olha, aqui dali que tá jogado um mendigo, que não tem valor para eles, não tem, sabe? Eu acho que o Brasil virou costa para os moradores de rua. Aqui o governo deveria que ampliar mais casas para qualquer um, né? Qualquer um de nós, qualquer um ser humano que está na rua não poderia passar mais. Isso basta do governo, né? O governo rouba da gente. Meu nome é Amon Siqueira e faço parte aqui do ILE, né? Da oficina de rádio do ILE. E a questão toda, para mim, é que, embora tenha sido, tem essa para mim, camuflada ideia de que, naquele dia em específico, dia 25 solidário. Tem que ser solidário. Naquele dia você tem que dar presente. Ou seja, na verdade, foi uma questão criada para negócios, né? Para comércio. Para a pessoa é obrigada a dar presente naquele dia, né? Criado muito em função disso. No entanto, fala-se da questão da solidariedade, né? De amor, né? Várias palavras que não são praticadas no seu dia a dia, né? Que as pessoas não praticam. Haja visto que existe uma população em situação de rua. Porque se isso fosse verdade, se tivesse todos os dias essa solidariedade, esse amor, carinho, né, humanidade, não existiria necessidade da existência da situação de rua. Né? Então, a meu ver, infelizmente, não dou muito valor a essa questão de Natal por esse lado. No entanto, eu fui criado, né, com todos os anos, nesse dia, a gente junta a família. E família não quer dizer pai, mãe e tal, né? Juntas com amigos enfim, pessoas que te gostam. Infelizmente, muitas vezes, uns que não gostam estão juntos, né? Mas estão ali no meio. Eu fui criado dessa forma. Mas tenho passado os últimos 3 anos sozinho, né? Então, é um alívio. Aí eu acho que o pessoal que tem situação de rua, se tem companhia, pessoas, companhias, amigos, é passar o Natal bom, com saúde e tudo, porque, que eu vou dizer, a felicidade vem de coisas simples. Tem muita gente que não sabe isso. Não. Nós recebemos uma visita do pessoal de Santa Maria, teve lá no CAPS 3. Pessoal, aí eu falei sobre a rádio, que nós íamos na rádio, fiz a propaganda da rádio, né? Aí eu perguntei para eles como é que eles tratavam o morador de rua lá em Santa Maria. Eles disse que todo dia dava o almoço, quer dizer, janta para o pessoal do morador de rua. Chegava Natal e Ano Novo, eles davam um jeito de doar presente para o pessoal. A categoria muito útil do pessoal de lá. Eu achei legal a atitude deles. Tu quer ver agora um negócio simples para um morador de rua? O maior presente assim, deles é tu chegar e dar um abraço, um aperto de mão, mas vão se sentir alegre. Ah, eu acho o seguinte, eu acho que pelo menos um dia do ano teria que ver isso, né? É a minha opinião, assim, olhando para um outro ângulo, né? Acho que pelo menos uma vez no ano isso acontece, né? De dar presente e tal, né? E tudo isso aí. E é o que eu acho. Eu acho que o morador de rua, na sua casa, tem que abrir um espaço na sua mesa. Porque o risco que ele corre na rua, ele vai correr dentro de casa. Então, se tu tem vontade de dar um presente pra ele, tu tem vontade de abrir um espaço na tua mesa e deixar ele almoçar junto. Depois que aconteceu o almoço, ele sabe o destino dele. Eu acho isso. Eu acho também, né, retomando, todo mundo está conversando, mas é um pouco triste, assim, né, que essa é a data mais comercial mesmo, né, do ano todo, independente da religião, mas tem a figura histórica de Jesus Cristo, que foi um símbolo, né, de doação, de solidariedade e tal, que a gente possa só pensar nesse sentido e tirar um pouco essa coisa do dia 25 ser capturado, né, por esse sistema de mercado e tal, que fica o tempo todo estimulando as pessoas a comprarem, né, a data que eles mais faturam, as lojas, os shoppings mais faturam, né, a figura importada de um Papai Noel, tem várias figuras, símbolos, assim, que a gente tem que pensar, né, e quem não tem acesso a isso, é isso que por isso que eu acho que os guris trouxeram, queriam conversar sobre isso, né, porque as pessoas ficam muito mais sensíveis final de ano também, porque além de tu ter essa pressão, né, por consumo, tu tem que dar presente, tem que receber, consumismo, tu tem uma pressão também isso, que as famílias têm que se reunir como se, né, tu tivesse essa obrigação, né, muitas vezes tu não tem família, tu tem amigos, tu tem outras situações que tu pode, mas, né, te traz uma sensibilidade muito maior no final do ano, então por isso que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, né. Acho que tem a ver com as crianças também, elas são mais atingidas, assim, digamos assim, né? De lá, ah, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro e tal. Não tem. Compra pra mim, mãe, compra pra mim. Das vezes o morador de rua tem criança e não tem dinheiro para dar um presente para a criança. E imagina a tristeza que passa a criança quando não tem um presente, não tem alguma coisa. Penso isso daí, mas que chega Natal é dia de dar presente, principalmente para a criança. Tem alguém que dá, vem na rua, vê onde tem criança, dá presente. E das vezes o morador de rua não tem atitude para comprar um presente para o filho. É uma tristeza tremenda isso daí. Bom, eu não vou me prolongar muito no assunto, mas tem uma música que eu amo muito que fala assim, ó, que o Natal é feliz para quem sabe que fez o bem. Então, eu gosto muito dessa música. E também, mas para mim não é muito bom o Natal, né, gente? Porque a minha mãe, se estivesse viva, ela estaria fazendo... Ela estaria fazendo aniversário no Natal, porque a minha mãe é de um dia antes do Natal, né? Mas ela já morreu quando eu tinha 17 anos, então... Eu não tenho muita coisa boa para falar do Natal, tirando o que eles falaram aí, que eles ajudam muitas pessoas, já vi também, já ajudando, já tive junto. Isso aí para mim é ótimo. E para mim agora a minha vida está em função do Ilê, então para mim a minha família é o Ilê, não tenho mais família, aquele negócio, sabe? Porque é nessas datas que a gente começa a parar para pensar, né? O ano todo, quem foi que te ajudou o ano todo? Foi a tua família? Não, tua família nem sabe onde tu anda. Apesar de saber, mas faz que não sabe, entendeu? O parente é isso aí, ele sabe onde tu tá, mas se tu tiver numa péssima situação, ele te quer bem longe. E os estranhos, não. Os estranhos que a gente considera estranhos são aqueles que estendem a mão pra gente. Então, quem é que é a nossa família agora no final do ano? Pra mim, o Natal é isso aí. Eu não tenho mais mãe, né? Então, pra mim, a minha mãe tá assim, nas pessoas que me ajudam, que se ela tivesse viva, ela me ajudaria. Mas aí já é outro assunto, né? Ela não tá viva, não tem como ela me ajudar. Mas o Natal não... Acho, a minha mãe já faleceu, mas eu acho que lá onde ela estiver, ela está sempre olhando por mim, por meus irmãos. Eu acho que o Natal não é só comer presente. Para mim, Natal é solidariedade o ano todo. Bem, a população já, para a população de rua, o Natal é uma realidade assim, que tem um lado muito duro e tem a solidariedade entre o povo, nosso povo de rua. Então, Natal são todos os dias, com carinho, com respeito, com fraternidade. Isso que eu senti nas ruas foi isso. E é muito bonito. E eu vou escolher passar o Natal num dos nossos hotéis albergue. 5 estrelas, comendo um belo peru, pode ser um franguinho frito. Vai ser ótimo também, porque a galera é show. Para quem conhece, né? Um abraço. E o melhor Natal, a gente estando com saúde, o resto vai levando a banho-maria. Se não tem saúde, que coisa, como é que a gente vai ficar? Presente, né? Sim, melhor presente para mim é estar com saúde, tá tranquilo, conversando bem, não, mentindo pouco, mas bastante. Tá tranquilo e dá. Na minha opinião, Natal, eu gostaria muito de... receber uma nova oportunidade de trabalho em alguma empresa, alguma coisa. Isso que eu gostaria de receber de Natal. E eu também não costumo comemorar o Natal, porque lembro de coisas muito tristes, então para mim o Natal, para mim é uma data igual a qualquer outra. Oi pessoal, eu sou o Dom Martins e eu vou falar alguma coisa, implementar uma poesia sobre o Natal. O Natal é sobre as coisas que vêm do fundo e profundo do coração. Assim como emoção, devemos ver o semelhante. Assim como muito, bastante, as coisas inteligentes. Aqui toda a nossa gente falando alguma coisa que você pensa e faz. E Deus e Jesus que nos ajude mais para dar saúde, participação, para dar o esmo e para dar alguma coisa que é a beleza que está no fundo do seu coração. Obrigado. Eu acho que duas coisas importantes no Natal, que é bem importante, é a saúde e a paz. O resto é bobagem. Preferência o ano inteiro, né? Eu acho que a gente, como a Cris falou, né, nós somos ensinados desde pequenos a que essa data é para receber presente, isso, aquilo. E muitas pessoas esquecem de retribuir, né? Tem gente que tem a questão da solidariedade só nessa época, mas tem muita gente que só espera e não retribui, né? Então, que sirva, assim, tirando as questões religiosas, que isso é uma questão pessoal de cada um, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. A gente tem que entender como um momento para refletir mesmo, né? Como a Maria falou, refletir sobre o ano, refletir sobre quem te ajudou, né? Sobre práticas de cuidado, sobre solidariedade, sobre gratidão, enfim. Um momento de agradecimento mesmo, mas é todos os dias que a gente tem que, né, exercitar o nosso carinho pelo próximo, né? Eu acho que é o principal aí. Imagina nós no Natal, estamos na rua, estamos tranquilos. Imagina se a gente passa o Natal com um parente ou um filho no hospital. Será um Natal mais triste que a gente tem, né? Passei vários imagina vários esses Natal, que estão no hospital com criança, hospital, cuidando dos meus familiares. Com um pai ou com a mãe. Esses aí ficam numa tristeza mais que nós, no meu pensamento, né? Vou falar um pouco então da origem do Natal. O Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Nessa data, os romanos celebravam a chegada do inverno, solstício de inverno. Eles cultuavam o deus Sol e ainda realizavam dias de festividades com o intuito de renovação. Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. É o caso dos mesopotâmicos, que celebravam o Zakmuk, uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no final do ano alguns monstros despertavam. A partir do século IV e com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natal do Senhor. Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma nova simbologia. A escolha da data foi determinada pelo Papa Júlio, 337-352 século, e mais tarde foi declarada feriado nacional pelo imperador Justiniano, em 529. Desse modo, sem estar associado à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos países. E o significado da palavra Natal, né, vem do latim natalis, que por sua vez é derivado do verbo nascer. Bom, agora eu vou pedir a música de Zezé de Camargo e Luciano, Garoto de Rua. Você que fica aí parado vendo televisão, de repente uma notícia forte te chama atenção. Uma cena estúpida, brutal e cruel, mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração. Eu sou o personagem central de toda essa história, história que você ignora e faz que não vê. E exclui do seu consciente a vontade de um povo, um povo que luta e que sofre pra sobreviver. Você tem em suas mãos a força e o poder, mas não tem a sabedoria pra entender que o Brasil é a sua pátria acima de tudo, e o povo precisa de luz pra sair desse escuro. Eu sou muito pequeno. História que você ignora e faz que não vê. Exclui do seu consciente a vontade de um povo, rua. Eu sou a ignorância da cabeça sua. Simplesmente sou mais um garoto de rua. Você que fica aí parado vendo televisão, agora vamos passar. Qual o significado do Natal para vocês, para cada um de vocês? Passa a conversa para alguém que quer falar. E eu vou passar. Agora é o, eu vou dizer o, a minha opinião. É o significado do Natal para mim. Para mim é o, é, é o, é o, é, é o nascimento de Jesus Cristo. Mas uma é o, é, trata-se sobre Natal, é o que Jesus nasceu em Belém, mas e da manjedoura que a maioria dos cristãos que é, e outra é, e o Natal também para mim é um muita humildade, muita para mim harmonia e muita paz e muito dinheiro no bolso, com muito dinheiro no bolso, com muitos dólares no bolso. Eu vou passar a bola ali. Natal pra mim é um dia como o outro, que no dia de Natal eu perdi minha mãe, bem no dia de Natal, de eu comemorar o Natal eu perdi minha mãe, tava enterrando a falecida minha mãe. Aí não tem muita cultura no Natal. Natal é um dia tranquilo, que nem um outro dia. Mesma coisa, na minha opinião, né? Bom, agora eu vou falar sobre o Natal, então. O que significa o Natal? Eu acho que Natal, além de tudo que já foi falado aqui, né? Eu acho que é um momento de, como a Maria falou também, de reflexão. É um momento onde as famílias se procuram estar reunidas. Quem pode estar com suas famílias, que procura estar junto. É um momento de reflexão. É um momento de agradecimento por mais um ano, né? Eu acho que a gente tem que agradecer, todos os anos a gente tem que agradecer por mais um ano que a gente passou, pela oportunidade que Deus nos deu, e mais um ano que vai se iniciar, e que esse ano seja sempre colocado nas mãos de Deus, para que Deus nos dirija e que nos conceda mais um ano abençoado, né? E eu acho que acima de tudo é família, é união, é paz. Eu acho que para mim Natal é isso, é estar junto com a família, é um momento de paz, de agradecimento. E colocando as mãos de churrasco também, conforme disse o Adair, né? Mas isso junto com a família, né, Adair? Convida daí, né? Tá. Tá bom. Tá, mas eu acho que o Natal é isso aí. É reflexão, é união, é família, é todo mundo junto, para ser tudo amigo, né? É paz. É isso. Fala o que é. Ele faz a guerra na hora de comer, eu acho. Não deixa sobrar nada, nenhum. Eu gostaria de saber se quando Jesus nasceu, sempre falam que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, e se lá em Belém era frio ou era calor, porque eu sei que em Belém eu acho que era muito quente, e falam que tem neve. Daí. Pois é, né? Acho que abriu para uma excelente discussão, assim, né? Passei. Isso é bom de falar. Minha infância inteira pensando, né? Que injusto que era ver o Papai Noel todo encasacado, vestido dos pés à cabeça, né? Naquela neve lá que nunca existiu no Brasil, né? Principalmente no Natal, que é a época mais quente, né? Geralmente em dezembro, né? Porque Jesus não era branco, não. Jesus não era branco, porque ele vivia no deserto. E o deserto era mais de 50 graus. Como Jesus era branco? As pessoas que discriminam as pessoas de cor, para mim, o dia que subirem, vão voltar. Olha, excelente a discussão. Se Jesus, ou Deus, for preto, o que ele vai chegar lá e vai dizer? Eu discriminei o homem que criou o ser humano, a humanidade e a terra. Para mim, Jesus não era branco, porque ele morava, ele viveu a vida dele em Galiléia, né? Muito quente. Então, como é que Jesus era branco? Ele teria que ser de moreno, claro, é sarará. Sarará criou para mim. Era. E nos presépios também, né? Nos presépios não tem nenhuma figura negra, né? Todas as figuras são brancas. Que eu digo, mano, que desde Jesus, ele já começa a criticar. Ah, vou colocar as figuras tal. Ele já começa a criticar desde por Jesus, ó, na nossa raça negra. Não, vai saber que tipo era Jesus. Não, ninguém sabe. Ninguém viu. Eu não estava vivo nessa época. Ninguém sabe o ano mesmo que ele nasceu. Claro, um pouco eles inventam mais. Não sabe ser moreno. Para ter uma igreja. Hoje, tu bota uma igreja, tu tá com dinheiro. Né? Não bota uma igreja, tá lascado. Pode ser uma réplica, outra réplica, sei lá. Mas que ninguém sabe o direito. Como ela, a Cris leu ali no texto, ninguém sabe, eu já até li esse texto que você está lendo aí. Ninguém sabe realmente que jeito era também, se ele era alto, se era magro, se era gordo, forte. Ninguém sabe que jeito era. Jesus isso... jejuava muito, eu teria que ser magro. Não, É bom para pensar por que a gente mantém umas tradições, né? Tipo essa de ter um Papai Noel vestido com roupa de neve, árvore de Natal, tu fica presépio com as figuras todas brancas, né? Por que as pessoas ficam mantendo esse tipo de tradição e não questionam isso, né? Por que não tem também um Papai Noel negro também? Eu nunca vi, pelo menos, nenhum Papai Noel negro. Se é para importar uma figura do Papai Noel... Eu vou citar para você. Até porque, pelo nosso costume, isso é tudo absorvido pela cultura norte-americana. Então, até nevezinha em vento. Olha, se cai neve só em Gramado, naquela região, e olha lá. Não, mas a chuvarada que deu aquele dia, tinha pedrinha de gelo. E o peru também, o peru é um costume importado. Que bem, na verdade, o que é bom é um franguinho, sabe? Um feijão com arroz, uma farofinha. Isso é o Natal brasileiro. Eu tenho tapioca, bolo de fubá, uma coisa bem Brasil. Mas eles importaram tudo, né? Querem se chamar brasileiros, né? Anota aí. Muito bem, Denise. Melhor comer um Chester do que comer peru, coisa seca. Não, eu fico sempre pensando também, né? Além de botar um Papai Noel branco, gordo, né? E no meio de tanta neve, ainda me bota o Papai Noel vermelho, né? Aí eu fico muito pensando, né? Que relação que não estabelece, assim, principalmente com as multinacionais, através da Coca-Cola, né, gente? É, mas... Todas as propagandas de Natal, a Coca-Cola é vermelho, o símbolo é vermelho, né? E isso tem muito incentivo, assim, né? Do capitalismo e tudo. Eu acho assim, ó, que Natal, o significado teria que ser assim, ó. Aquele que tem muito, dá para aquele que não tem nada. Abre a porta ou faz uma mesa na rua e só junta os mendigos. Sim, o Papai Noel, sempre vermelhos, só falam na neve. Aqui no Rio Grande do Sul não existe neve, só em Gramado. É extinto ali, deve ser os Estados Unidos... Dos pobres. Não, Estados Unidos do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Então, eu acho assim, ó, Papai Noel não deveria existir, Papai Noel. Deveria existir um homem como Jesus Cristo que andava dando para os pobres, né? Que Jesus Cristo chegava nas casas e pedia comida. Tem muita gente que não dava, mas tinha muita gente que dava e a casa virava toda cheia de móveis, roupas bonitas. Jesus, o significado dele era humildade, amor, paz e sabedoria. Respeito em primeiro lugar, que não existe. Eu sei, porque eu faço pouco que estou na rua, mas muito preconceito eu já passei. Tá? Ah, é morador de rua, não presta. Pode passar o meu nome em qualquer delegacia, ver se tem alguma coisa que me desabone a minha vida. Jamais. E nisso aí eu tenho orgulho. Minha mãe me criou assim, respeitando o espaço dos outros e me respeitando a mim mesma. E é o meu próximo, que está sempre próximo de mim. Quando eu podia, eu ajudava as crianças, dava uma bicicleta, dava um carrinho de bebê, assim, de criança que gosta, né, as menininhas. Mas hoje eu preciso só, sabe do quê, gente? É de respeito, de amor e de carinho. Não preciso de mais nada. Eu queria saber o que o Papai Noel carrega naquele saco tão pesado. humanidade, não é dele. Eu acho que ele carrega a consciência da humanidade. Eu acho que esse Papai Noel poderia carregar, né? Ai, tá muito... Eu acho que esse Papai Noel, né, lembrando a pergunta ali do colega, ele poderia levar, né, um mundo igual, um mundo igualitário, né, sem desigualdade social, sem miséria, onde a gente pudesse viver numa sociedade onde todos os dias, né, e não só no Natal, as pessoas ficassem comendo, se alimentando, ter um lugar para dormir, né, ter um lugar para viver mesmo, né? Porque, sempre lembrando, né, a gente tem que lutar e a gente tem que construir uma sociedade onde não se precisa estabelecer uma relação, né, de que haja um Papai Noel super protetor, sendo que a gente ainda vive na fome, né? Tem muita gente passando fome, passando frio, passando calor e pegando certas doenças, assim, né? De que quem tá na rua sabe o quanto é difícil morar na rua, né? Não, é que a Pamela falou que as pessoas possam pensar mesmo, né? Ficam, às vezes, pensando em ceia de Natal, pensando em comprar os presentes mais caros e tal. Que possam ver esse outro lado, assim, né? Do que é essa concentração absurda de renda que tem, né, no nosso país. E para não banalizar mais isso, de tu ver tu comprando as coisas mais caras lá para o teu... Pensando só no teu círculo, né, das pessoas próximas e não... Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que ampliar, assim, e pensar. Não banalizar mais essas coisas. Isso não... A gente não pode, né, o nosso olhar ficar viciado, assim, de não se espantar mais de ver uma pessoa morando na rua, passando frio e fome, enquanto tá com o carro mais caro, com a roupa mais cara, né, com as comidas mais caras. Oh, eu cheguei aqui uma vez num restaurante, aqui nessa na avenida ali, pá, pedi uma comida, né? Pô, você não me consegue uma mitex de comida, tô sem dinheiro, tô morando na rua. Vem aí depois. Não, tranquilo. Fiquei consciente, né? Voltei e o cara tava com o bar fechado. Disse que não dava nada para morador de rua. Aqui nessa rua aqui. Eu digo, que atitude eles têm, né, cara? Dono de bar, de restaurante, não tem nada que ver. Só disse que não vai dar e pronto. Ele mandou, vem aí depois. Depois tu passa aqui que agora não dá. E passei e o cara tava fechado, o bar fechado. Passei no outro dia. Muito obrigado pela comida aí, senhor. O senhor me deu. Ele ficou só me olhando, né? falei na cara de pau. Pelo menos ele foi honesto. Ele foi sem solidariedade, como ele era o ano inteiro. Eu acho que as pessoas pensam no morador de rua só no Natal. Depois que passa o Natal, ele vira as costas e se vira. Só no Natal, Ano Novo e só. Depois que passa o Natal, Ano Novo, ele se vira. Ele vira as costas e cada um por si. Eu acho que o Natal também é uma hipocrisia, e é marketing, e é uma máquina de fazer muito dinheiro. Eu vou falar uma poesia. Voto de Natal. Acenda-se de novo o presépio no mundo. Acenda-se Jesus nos olhos dos meninos, com quem na corrida entrega o testemunho. Passa agora o Natal para as mãos dos meus filhos. E a corrida que siga, o facho que se apague. Eu aperto no peito uma rosa de cinza. Dai-me brando calor de vossa ingenuidade, para sentir-se no peito e na sua refugida. Filhos, as vossas mãos, e a solidão estremece, com a casca do ovo, ao gatejar-lhe vida. Mas a noite infinita enfrenta a vida breve. Dentro de mim, não sei qual é que se eterniza. Extinga-se o rumor, dissipe-se os fantasmas. O calor dessas mãos nos meus dedos tão frios. Acenda-se de novo o presépio das almas. Acenda-se Jesus nos olhos dos meus filhos. Davi Mourão Ferreira. em cancioneiro de Natal. Quem vai ser de grupos que fazem atividades de Natal para a população de rua, situa alguma? Eu lembro de um grupo, não é daqui, né, mas eles fazem esses movimentos deles todos os dias, o ano inteiro. Que lá na minha cidade tem um grupo de idosos. Se não me falha a memória, um está fazendo aniversário, o seu Júlio, está fazendo 86 anos, não me faz memória hoje. E seu Júlio, desde criança, faz aquele movimento, vai, ele não leva presente, mas ele leva aquela solidariedade, as casas das pessoas, vai conversar, ele é um médico, que ele ajuda aquela comunidade da volta da casa dele sempre. Isso ele faz todo. Eu acho isso aí uma atitude fora do comum. Fazia, ele é uma pessoa, hoje é uma pessoa rica, mas ele já fazia antes de ser rico, né? Antes dele ser médico, já fazia isso. E ele mantém isso, não sei quantos anos ele mantém esse movimento dele, de ir nas pessoas, atende gratuitamente, faz a receita do remédio, diz onde é que tem, encaminha a pessoa. Não é só isso que ele faz. O café da manhã dele, que ele faz uma vez por mês, aquele café da manhã que ele faz no pátio dele, lá cheio de mesa, com aquelas pessoas vizinho dele. Isso eu acho bonito. Eu ainda não vi aqui ninguém fazer isso que ele faz. Eu vou, Marcelino Nobre, então, falar do Natal, que aconteceu, foi assim, meio embalado para mim, né? Porque todo mundo fala Papai Noel, isso, e recebe Papai Noel, as casas, tudo. E eu estava na rua, na frente de casa. Aí o Papai Noel passava nas casas dos outros, e batia, eu só via o pessoal correndo, Papai Noel. E aí eu chamei a minha mãe, na época ela estava viva, e disse assim, olha, vem vindo o Papai Noel aí. A gente pode acolher ele aí, para comer junto com nós. Tá vendo ele ali ou não? Ela chegou, chama ele. Aí ele estava, sabe, Papai Noel estava trabalhando, mas ele estava tomando umas também, né? Que ele faz parte. Aí acontece que ele foi bem atendido em casa e eu achei assim, ó, nem todos têm consideração com o Papai Noel, porque podia chegar e falar com ele, não ia roubar ninguém. E é só abraçar o pessoal da casa. Então, para mim, foi meio vendo aquela a situação dele na rua, vestido ali, e ele disse que era uma promessa, que estava de Papai Noel, tudo, para nós, tudo. E agradeceu nós tudo lá em casa e deu um feliz ano novo e feliz Natal para nós tudo. Foi uma grande alegria, só isso que eu pedi. E outro gancho, aproveitando, eu no ano passado, antes de vir para o CAPS, me internar, né, aqui, ficar em permanência, eu, quando estava na igreja, tirando esse negócio de religião, né, eu tinha um projeto para fazer, que é sempre passar no viaduto da Conceição aqui, eu tinha um projeto de levar comida para os moradores de rua, tudo, sabe, tinha isso comigo. Aqui o brasileiro, não só no Natal, tem que pensar todos os dias nos moradores de rua. Assim. Tem uma igreja em Cachoeirinha que todo dia dá comida para o morador de rua, ali no trevo ali do Conceição, perto da rodoviária. Sim, ali no viaduto. Todo dia traz comida para o pessoal, dá presente, dá roupa para o morador de rua. Eu acho que é uma atitude muito justa deles. A categoria deles que eles fazem. Não xingo, canto, dão risada, estão sempre de bom humor. Isso aí é uma boa cultura, uma boa atitude da igreja. Fica legal até para a igreja ele fazer essa atitude todos os anos. É, da minha opinião, solidária, ações solidárias no final de ano é que nem um mutirão de Natal, os que é o do alimento, mas o é para poder que as pessoas recadam além de alimentos, roupas e os que pessoas carentes também, pessoas carentes que precisam de carinho. É, não é só passar, fazer cafunézinho para passar a mão na cabeça dos outros. Não é só isso. É para demonstrar carinho, demonstrar harmonia para as pessoas. É para quem eu vou passar a bola para o nosso colega aí. Eu acho assim, meu nome é Romário. Então, o Natal para mim não tem muito que lembrar, porque deu de muito cedo, ele foi muito, não foi muito legal comigo. Mas eu não esquento a cabeça, que a vida continua. E não dá para falar mesmo, é bem xarope mesmo. Mas tá bom, estou com vida, estou com saúde, então isso é importante. Né? O resto eu vou levando, é um dia como o outro qualquer, é só isso. A gente lembrou de falar um pouquinho sobre a ação solidária também, porque o mais importante é pensar que, na verdade, né, o Estado tem que garantir isso, né, alimentação, moradia, essas coisas que são políticas públicas, é que tem que garantir, né, mas a sociedade civil acaba se organizando muitas vezes, né, para conseguir dar conta de algo que o Estado não prioriza, né, e não investe, e acaba investindo dinheiro em outras coisas. Então, é sempre difícil pensar, eu até faço trabalho em uma ONG também, mas que é ação de educação que eles fazem durante o ano inteiro, não são só nessas datas, mas eu sempre fico me questionando também até que ponto, né, que isso cabe à sociedade civil. Para mim é sempre um conflito, né, pensar que eu acho, para quem está na rua é super bacana, né, tu tá no dia de Natal, poder ter uma ceia de Natal, né, tu tá ali, poder confraternizar, mas ao mesmo tempo que isso, lembrar que isso não é justo, e não, mais uma vez, lembrar que isso é um direito, né, de todas as pessoas, né, terem comida, terem, né, políticas que garantam geração de renda, que garantam moradia, que garantam alimentação. Então, para mim, é sempre difícil falar disso, né? De ação, eu não critico, mas também eu acho que tem que lembrar de quem que é os papéis, né? De quem que realmente cabe esses deveres. O que vier lucro. Olha, Cris, você te ajuda, né? Acho que essa aflição não é só tua, né? Acho que quem sabe, né? E a gente também usando o Quarto das Intenções como um importante espaço, assim, né, para questionar todo esse debate assim frente à sociedade, né? Acho que também é bem complicado assim a gente pensar que se tem, né, essas ações que por vezes são bem paliativas assim, né, acabam muitas vezes tapando o sol pela peneira, né? Acho que enquanto a gente tem um Estado bem retrógrado, principalmente agora, né, após as eleições assim, né? Então, da gente também ter cuidado assim um pouco, né, sabendo que naquele dia ou que os outros dias do ano assim, né, podem vir repleto de ações assim de boa fé, mas sempre questionando, né, que por trás a gente tem que garantir, bem como a Cris falou, né, um Estado detentor de direitos, né? Porque senão as coisas vão ficar bem difíceis assim, né? Em todos os âmbitos, né? Seja moradia, saúde, né, educação e tudo mais. Acho que esse final de ano, né, vai ter um diferencial, assim, que para mim não vai ser um ano novo, né? Parece que a gente está voltando a 1964, né? Com a instalação da ditadura, da ditadura militar, assim. Com todos os questionamentos que isso tem. O que ajuda muito o pessoal morador de rua é essa rádio Ela é Mulher também. Olha a cultura que está tomando, a atitude que tem com o pessoal morador de rua. Da roupa, da lanche, da exemplo de que é a vida. Imagina o orgulho que eles ficam quando ajudam o morador de rua. A rádio Ela é Mulher. Isso aí, estão muito sensíveis nessa parte aí. São sentimental. A gente agradece. A Rádio Ela é Mulher agradece. Já que eu falei de carinho, né? Já que eu falei de carinho, eu também quero agradecer a vocês, porque eu acho que talvez a semana que vem não esteja aqui, mas é para uma coisa melhor. Então, eu agradeço ao professor Amon, ao seu Roberto, por o carinho e por todos os colegas que não estão, os que estão aqui, todo o carinho e o amor que eles me dedicaram. Porque não é só ir ali tomar um lanche, tomar um suco ou um café, que isso é carinho. Carinho, eu acho que é demonstrar o amor, né? a solidariedade deveria ser, como eu disse, todo ano, não é só no, só no Natal. Porque que amor existe dentro de nós, se nós, nós não fôssemos pelo amor, né? Que tantas famílias destruídas por a droga, por a bebida. Graças a Deus eu tenho uma família que não bebe, não fuma, mas e quantos tem? Né? E o que eu peço a Deus é que cada família nesse Natal reflita e se deem as mãos e se abracem. Porque muitas pessoas sofrendo com doenças e muitos têm e não lembram de seus irmãos que estão lá fora, que não têm nenhum agasalho às vezes. Muito obrigada, era isso. Oi, gente. Eu imagino assim, eu sou meio lúdica, né? Talvez totalmente, mas equilibrado, não cheguei assim ao delírio. Então, eu imagino que solidariedade não é dar um prato de comida, um cobertor. O cara vai comer, vai sentir fome de novo, vai sentir frio, vai perder o cobertor. Solidariedade é quando a sociedade se propor a se unirem para ajudar essas pessoas de rua a não dar o peixe, e sim a vara, profissionalizar, direcionar o mercado de trabalho. Isso é solidariedade e cidadania. Não é um pratinho de comida, um pãozinho, uma cachaça ou uma droga. É bem nessas. Então, o que eles dão para os moradores de rua é isso. É canha, maconha, um prato de comida, um pão seco, e acho que estão com Deus no coração. Eu acho uma palhaçada. Que quem falou foi a Denise. Um beijo. Eu só queria aproveitar aqui rapidamente para agradecer as palavras aqui, que é um prazer para nós aqui do ILE, essa parceria que a gente criou com vocês aqui, falou? Quartas Intenções já faz parte do nosso coração aqui. Queria fazer uma pergunta para a Denise. Ô, Denise, será que o Papai Noel toma cachaça? Olha, eu acredito que sim, sabe? Porque lá é muito frio, ele tem que tomar alguma coisinha para se esquentar. Agora, vou pedir a música Calunga, Música na Rua. Thank you. segue o caminho das moradas da rua. Quer saber? Ele mora na rua. Na rua. Como ficam os relacionamentos no final de ano? Aumento de uso de substâncias na rua? Grupo ficam mais sensibilizados? Agora é a conversa para todos agora. O que vocês acham? Que geralmente, a gente que é morador de rua, sempre tem a bebida, sempre arruma onde comer. Eu acho que ele melhora a utilidade deles em época de Natal, para tentar agradar a pessoa. E geralmente, a gente corre atrás, procura alguma coisa, ou chega num restaurante, pede uma comida, chega, às vezes, até na casa, pede alguma coisa, e eles tratam a gente bem, alguém. Alguns tratam bem, outros tratam, não tem o mesmo tratamento com nós. Penso assim, né? Porque os guris estavam comentando na reunião sobre isso até, né? Pra gente falar um pouquinho. Porque tem essa pressão para que as pessoas procurem as famílias, quem está na rua, né? Se as pessoas às vezes voltam, né, procuram algum familiar distante que não vê há algum tempo, o que, que isso gera, né, para a pessoa, o que, que, né, mobiliza, assim, tipo, tu reencontrar às vezes alguém da família que tu não vê há um tempão, se é que as pessoas procuram, né, se fazem esse reencontro ou não. Porque ficam mais sensíveis, né? Se usam mais substância, acabam indo para a rua, tomam mais, né, bebida, ou usam mais crack, ou usam algum outro tipo de substância. O que vocês acham sobre isso? Olha, eu não posso falar sobre droga, eu sei que existe, conheço, mas eu não convivo com... Eu procuro sempre conversar, mas quando estão usando droga, ou se bebendo, eu sempre me afasto, porque eu tenho outro tipo de pensamento sobre a droga, né? Não que... Eu sei que existe. E sobre a família, eu tenho até a família em Sapucaia, só que não a procuro. Porque de uma vez que tu já foi desprezada duas, três vezes, tu não tem que voltar ao mesmo lugar. Tu perdoa, reza, ora por ela, sei lá, mas tu deixa para trás, porque as marcas vão ficando, né? Então, segue em frente. E, no mais, eu acho que a gente tem que, mesmo que essas pessoas se droguem, que elas sempre têm que ter uma chance, né? De repente, tu conversa uma, duas, três vezes, de repente, flui alguma coisa boa. É isso que eu acho, que no Natal mesmo, não tendo o que comer, eu acho que uma amizade, um carinho, um beijo, já é uma grande coisa. Eu, por exemplo, já perdi vários, né, amigos e parentes, então eu fico muito... sensível no Natal, mas como eu tenho bons amigos, eu procuro uma boa amizade. Como eu tenho uns amigos na Associação Construção e na Geração Paul, e meu amigo aqui, que está aqui, o Acácio, que é da Bom Jesus, que também é um grande amizade. Eu fico contente de ter um grande amigo, o Acácio, né? A Cássio Costa aqui. Eu já fui morador de rua, mas porque eu quis. Eu pensava que estava muito peso dentro de casa. E daí eu fiz 14 anos, 15, 16. Eu já estou de maior, vou ter que viver a minha vida. Eu ficava 5 dias na rua, mas sempre vinha com umas coisinhas para casa que não tinha nada a ver. E trazia as coisas para casa e ficava 2 dias em casa. Daí eu me acostumei, mas daí depois que eu vi o frio na rua, como é que ficava... Mas antigamente tu podia ficar na rua, não é que nem hoje. Hoje tu tá na rua e estão pisando por cima de ti, te botando fogo. Antigamente ficava na rua, ninguém tinha aquele preconceito. Pegava, chutava bêbado, não sei o que, se estava bêbado. Antigamente é outra coisa, hoje está tudo mudado, hoje não dá para ficar na rua. Por isso que hoje tem albergues. Isso aí estou dizendo assim, porque se eu tivesse naquela situação, se eu conhecesse albergue, mas eu tinha uns bocó, tinha umas casas abandonadas, que antigamente tinha bastante, nós dormíamos nas casas abandonadas. E daí era bom, naquele tempo era bom, nós curtíamos só um fim de semana. E não tinha nada, ninguém ligava um prato de comida para ninguém na rua, porque nós ajudávamos, né? Limpava as calçadas, sempre ajudava as senhoras que de manhã estavam levando os cachorros para passear, varrendo a calçada, que coisa mais bonita, que hoje não tem mais isso aí. Hoje é só fofocalhada, fofoca em cima de fofoca, fofoca em cima de... Não está morto, já estão batendo. Hoje está tudo mudado. Mas é para quem... confirmou. Mas... Para quem está na rua, procure um albergue. É porque o pessoal que está na rua tem. Muita gente que está na rua tem casa. Tem casa, mas acontece que não quer ficar em casa. Prefere mais a rua para usar droga. Quando eu estava na rua, eu ficava de noite, tinha um tio que dormia assim, ó, o tio Pedro, ele dormia na rua e morreu deitado no banco de uma praça com frio. Para ver, dormiu e bebia, pensava que a bebida esquentava ele. A cachaça esquentava porque esquenta. Quem mora na rua, se não é droga, é cachaça, para esquentar. Por isso que, porque na albergue eles não podem beber, na rua sim. Mas só que daí eu acho que estava muito frio e a cachaça esquentou o corpo dele e morreu. Deu uma pontada nele e morreu no banco de uma praça. Ana Borges, é isso aí mesmo, porque quem tem situação de rua, se tiver chance, tem bastante albergue. E estão tentando abrir mais ainda. Não vem em São Paulo, que tem aquele... Pedródromo, né? Eles se botaram, Cracolândia, eles se botaram nos brigadianos, os drogados e moradores de rua. Deu em toda a televisão aquilo ali. Eu acho uma atitude errada que tomou o morador de rua, ter se botado na polícia. Ah, mas arrepiaram isso, da laço, no caso, né? E era droga à vontade, pegaram um monte de droga lá, prenderam, deu na televisão, deu na banda. Não me lembro o dia que deu, foi acontecer isso daí. Sim. Eu não lembro bem o dia, mas deve fazer mais ou menos uns 2 ou 3 domingos que aconteceu esse episódio aí da Cracolândia, que eles se botaram, estavam tão na noia, né? Se botaram num brigadiano que ia passando ali e deu no que deu. É que o que o jornal traz, às vezes, também é só essa versão do morador de rua se colocando por policial, mas a gente não sabe, às vezes, também qual monte de tipo de violência, né, que eles já sofreram e sofrem, né? Que a polícia lá tem agora uma determinação de atuar bem, de forma bem rígida e violenta, assim, com eles. Então, a gente não sabe por trás, porque eles não mostram o que a polícia fez com a população de rua, né? Eles só mostram o que... filmam o que a população de rua fez pro policial. Porque o Dória, na gestão lá, acabou terminando com todo um projeto lá que tinha, né, que era de braços abertos e tal, e veio toda uma questão de retirar eles da Cracolândia, de higienizar aquela região sem ofertar as mesmas coisas que o programa anterior tinha. Então, tem que cuidar, às vezes, o que vem de informação da mídia, né? Uma vez eles foram retirados dali, daquela Cracolândia, onde é a Cracolândia ali, e deram outro lugar para eles. Aí, daqui a pouco, eles voltaram de novo para ali, para o meu lugar. Ali, acho que eles não vão terminar aquilo ali. Uma vez tinha um que tocava pandeiro no Raça Negra que estava ali. O Luiz Carlos tirou ele desse negócio, era drogado, né? Usava muita droga. Tirou ele dali, pagou o médico, o hospital para ele, e ele voltou de novo. Não sei que atitude que tenha, que tem no dom dele, ou sei lá, o cara não tem amizade, não conseguiu, ele não respeitou o amigo Luiz Carlos, que é o chefe do Raça Negra, não respeitou. Eu acho, né, gente, que é muito importante, assim, a gente trazer essas reportagens, né, mas como a Cris falou, né, sempre a gente questionar, assim, né, o que realmente é verdade de tudo aquilo que a gente vê pela grande mídia, né? E eu acho que quando a gente se dispõe nessas mídias alternativas, né? Como é a rádio do Ilê Mulher, né? Como é também o programa do Quartos Intenções, a gente tá falando o que quase ninguém fala, né? Porque a gente não vê na televisão, a gente não vê na Rede Globo ou em grandes rádios, assim, com grandes frequências, né? Porque discutir um tema que é tão importante para a sociedade, né? E para quem principalmente está em situação de rua, né? E que todos os anos passam. Não tem como deixar percebido, assim, que o Natal vai passar, né? Quando a gente se dispõe a falar sobre isso, também é muito importante ser escutado, né? E pensando nisso, assim, né? Esse programa fez muito refletir, assim, da gente potencializar, né, as famílias e as construções de vínculo que a gente estabelece, né? Seja pelo centro de convivência, que é o Ilê Mulher, seja a gente gente, né, enquanto Quartas Intenções, que também já permanece há um tempo, né, seja a família que a gente constrói no CAPS, né, em outros dispositivos de cuidado, pessoas que a gente mora, que muitas vezes ficam muito mais nessa família como próprias relações sanguíneas, né, de valorizando isso, assim. E também pensar, né, que essa época do ano, né, você tem que tomar muito cuidado, assim, né? Principalmente com a questão do uso excessivo de substâncias psicoativas, né? Seja o álcool, a maconha, o crack, assim, tá, né? De ter cuidado, assim, né? De não se expor em locais de risco, né? Pra, no caso, territórios em conflitos, né? Sempre tentando reforçar, assim, as questões de redução de danos, como você vai beber, tomar uma água, né? Sempre comendo, não misturar uma substância na outra, né? Não compartilhar cachimbo. E assim a gente está, né? Discutindo questões que são muito importantes, né? Não é porque a gente tem que passar essa época que a gente tem que além dela, levar algo nocivo que pode, né, durar para o resto da vida, assim, né? Então, vamos compartilhar cuidado e não compartilhar questões que vão piorar, né? Saúde. E uma coisa que eu acho errado na televisão, nos rádios e os jornais, se tu é famoso, se tu é drogado, eles botam no jornal, falam toda hora na televisão. Eu nunca vi eles falarem pobre ou morador de rua, que dão atitude. Eu nunca vi isso aí, só rico, só famoso. Isso aí eu acho errado pela parte da televisão. Não tem respeito por nós. Não tem respeito por nós, que moramos na rua. Ele só faz isso aí para famoso, para ator, para aquelas coisas assim. Ah, internação compulsória, tu está dizendo? Não é internação compulsória. Se aumentar o consumo de substâncias, é uma alternativa, né? Internação compulsória. Não, mas na verdade, o que ele está se referindo ali, né? É que por que dão muito mais mídia, sobressai jornais, rádio, TV... Porque a pessoa é famosa, traz um retorno financeiro para a emissora. É nesse sentido que eu entendo que para eles. Agora pegar um anonimato. Vai ser a mesma coisa. Agora pegar um anonimato, nossos aí, que viemos pela rua caminhando, estamos na droga, não sei o quê, bota na mídia. Isso não, para eles não há retorno para eles. Eles não estão interessados na pessoa que está lá na rua. Eles não estão interessados em recolher aquela pessoa, dar o acolhimento necessário para aquela pessoa. Se cure dos vícios e possa até trabalhar e estudar, né? Isso aí para eles não é retorno. Sim, e continuando, né, sobre o aumento da substância, agora nessa época, no final, assim, é bastante, sim, não é pouco, não. Não é pouco, não. É que as pessoas não conseguem falar, né? As pessoas preferem ficar fazendo cheio de dedinho, mas quem caminha aí por aí, pro lado de fora, sabe que não é pouca. Agora, no final do ano, eles usam como desculpa, entendeu? Ai, eu tô entediado o ano inteiro, eu vou lá no mercado, vou comprar vários engradados para acabar com o meu tédio, com a minha tristeza, com não sei o que. É aumento, sim. Eles não querem falar, mas tem gente que percebe, sabe? Que e não é só pra gente, assim, ó, que eles ficam colocando a gente que é o pivô da situação, o morador, porque não, as pessoas aí de carrão aí que moram bem também, vai lá na geladeira deles, nos freezer deles para te ver. Eles aumentaram o consumo. E o que eles passaram o ano todo? Eles fizeram com nós aí horrores, agora eles vão acabar com o entédio dele, de que jeito? Com bastante substância, né? Não dando passar paninho em coisinha, tem que falar a verdade. É verdade, tá vendo aí no trânsito, agora vocês vão ver, tá? Não foi aumentado o consumo de substância, foi só pro nosso lado. E quantos carros bateram? Nós temos carro? Não, nós andamos caminhando por aí, andamos de ônibus, né? Então é só vocês avaliarem a situação. Agora no final do ano vai dar aquele negócio de ônibus batendo, carro se batendo, tudo, ó, a gente que tem e que consumiram bastante a nossas custas, né? Porque eles não convidaram nós para consumir com eles, né? Eles consumiram. Nessa hora eles não se lembram, né? E foi aumento, sim. Vai aumentar agora nesse Natal, final de ano, aumenta, sim. É, depende do que eles consumiram, né? Porque o rico também consome droga. O filhinho do papai também, escondido lá, ele vai lá comprar droga. E eu acho assim, ó, que também tem atores aí, cantores, que também já viveram e às vezes vivem no mundo da droga, né? Só que para eles não é feio. Pro pobre, sim. O pobre é taxado de marginal, maconheiro, drogado, mas eu acho que a mídia também deveria falar, né? Mas o que seria do rico se não tivesse o pobre? Sim, mas ele quer o pobre para quê? Para escravo? Das vezes eles entram. Das vezes tem pessoa que entra no, que nem o, tem o AA, que a gente faz tratamento e coisa. Aí diz, ah, vou beber só por hoje. Ah, e todo dia ali, né? Eu vou usar só por hoje. Ah, eles dizem isso daí, confundindo o tratamento do AA para bebida. Ele diz, não, só por hoje eu vou tomar um golinho. Só por hoje. Amanhã eu vou usar uma droguinha só por hoje. É que nem o regime, só hoje. Não, acho assim, né? A burguesia também tinha que... Não existia classe alta, tinha que existir classe média, baixa, e todo mundo ter um salário digno. Se tivesse um salário digno, se tu fosse um político, ganhar salário mínimo, tu queria ser político? Ser presidente de... não digo presidente, porque o presidente governa a nação, mas um senador... Um vereador, um deputado ganhasse um, dois salários mínimos, ele queria estar lá? Poder? Não. Ele cairia fora. Na grande verdade. Eu quero agradecer ao meu amigo Marquinhos, que todo ano assim, a gente é super amigo, viu, Marquinhos? Que Deus te abençoe. Na verdade, os partidos de esquerda que mais se manifestaram politicamente, né, sem receber nada. Não acredito que algum partido de direita ou de extrema direita vá mudar a situação do nosso país. Não acredito nisso. Outra coisa que o nosso país não tem cultura é pela raça negra. Vê se tem algum presidente que foi candidato, era negro, foi candidato a alguma coisa. Não vê aquele candidato que era negro dos Estados Unidos, que o Barack Obama, que gente boa, foi duas vezes, foi presidente, teve cultura, teve elite, e aqui no Brasil eles não utilizo capaz do negro se eleger a presidente, tentar se eleger, atira o ovo e tomate podre na gente. É verdade. Não, mas aqui já oxigenada a população, porque, na verdade, nós somos aqui uma quantidade muito grande de negros. Sim. Mas o que prevalece para eles? Os negros são mais para o serviço braçal. Algum que outro se destaca, que se elege vereador, se elege deputado, alguns que outros que se elege senador, tipo Romário também, que não deixa de não ser um negro. Sim. Mas aí tu analisa bem, né? Tem muitos que têm potencial maravilhoso, pessoas muito inteligentes dos negros. Não quer dizer que o negro tem que ser excluído da sociedade. Eu penso assim, acho que o negro pode fazer um trabalho, entre todos nós aqui, podemos fazer um trabalho maravilhoso que possivelmente ter um vereador, temos um deputado, temos um senador, eu vejo por esse lado, né? Mas voltando só à questão de atingir pobres e pessoas mais, né, mais ricas, mas é isso, né? O Natal, ele tá. É isso que a gente estava falando, esse apelo o tempo todo a consumo, a que tu tenha que estar feliz, a que tu tenha que encontrar os familiares, a que tu tenha que estar com familiares, ou que tenha que estar, né, rodeado de pessoas, e as pessoas que estão sozinhas, né, que não tem ninguém para compartilhar no final de ano, se sentem mal com isso, independente da classe, né? Isso daí atinge todo mundo, né? E essa é a lógica do capitalismo também, que daí tu vai comprar para tu se sentir melhor. Então, já que eu não estou muito bem, né? Que eu não tenho afeto ali, que eu não tenho, então eu vou consumir para tentar repor alguma, né, alguma emoção, alguma coisa que tu não consegue compartilhar. É. Eu sou o Júlio. Eu acho assim que no Natal, antigamente, pena que agora o Natal virou um produto de consumo, de comércio, né? Porque antigamente o Natal era reunião de família. Natal reunia-se toda a família para comemorar. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tudo é comercial aí, ano novo. Os caras dizem ano novo, vida nova. Ano novo, bolso mais cheio, um pouquinho mais, né? Ano novo, um trabalhador a menos na linha de serviço, né? Porque a forma que o país está, vai se comemorar Natal de que jeito? Com milhões de desempregados, né? Vai se comemorar Natal de que jeito? Com tragédias, lendo, já abrindo o jornal e só vendo tragédia, né? Como hoje ali, vendo aquela situação de bandidos mantendo pessoas... sem, como é, humildes e fora do sistema da ser vergonhice deles, né, reféns ali, perigando tomar um tiro da polícia. Quer dizer, o nosso país está indo para isso, né? Então, que jeito a gente vai comemorar um Natal de verdade, um Natal de coração? Não tem como, não existe mais. Jesus, com certeza, ele está lá, ele está sobre nós, e triste, cada vez mais triste com a humanidade. Não foi, essa, não foi esse mundo que eu fiz, que a minha ideia não era esse mundo. Mas nós já começamos errado do Éden, né? Começamos errado do Éden. Então quer dizer que o mundo jaz o maligno e não tem mais volta. Então, infelizmente, o Natal, ele está no coração da gente. Com certeza ele está dentro de nós, né? Na figura, com a figura de Jesus, que é o nosso guia diário, né? Porque se for colocar aí mesmo, pode ver, Natal, Ano Novo, às vezes tu não se ouve mais aquele fogaréu todo de alegria, de felicidade, porque o mundo é 50% tristeza. Mais alguém para falar alguma coisa? Então, dando continuidade. Poemas de Natal, Vinícius de Moraes. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos, por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite, dormir em silêncio. Não há muito o que dizer, uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai, mas é que essa hora não esqueça, e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos. Para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte, de repente nunca mais esperemos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos imensamente. Fim. E a música Bob Marley, On Love. Anderson tocará uma música no violão. quero seguir o meu caminho. Quero curtir a minha vida, conhecer um mundo novo, viajar pelas estradas, navegar por estes mares, sobrevoar por essas terras, conhecer um mundo novo, novos rostos, velhas lembranças, pessoas vivas sem esperança, morrendo aos poucos sem saber o que realmente é viver. Não quero mais viver aqui, quero seguir o meu caminho, quero curtir a minha vida, conhecer um mundo novo, novos rostos, velhas lembranças, pessoas vivas sem esperança, morrendo aos poucos sem saber o que realmente é viver. Não quero mais viver aqui, não quero mais viver aqui, não quero mais viver aqui, não quero mais viver aqui. Nós vamos encerrar com chave de ouro, mas infelizmente o tempo já se estourou. E se querem saber de alguma coisa, não deixe de ver, não deixe de escutar do próximo episódio. E desse mesmo canal e desse mesmo microfone, desse mesmo computador. E antes de mais nada, eu vou desejar um bom fim de tarde aos ouvintes. E até a próxima, se Deus nos permitir. Até mais! Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha luz.